fica em seguida. As nuvens cobrem o sol, mas logo segue a vida. O pão falta à mesa, mas a fé prevalece. A criança chora, mas o amor a aquece. Assim como uma árvore depois de cortada cresce. Assim como um ser vivo com o tempo envelhece. Peço a Deus todos os dias que escute minha prece. Cure todo o sofrimento do meu povo que padece. Tudo muda, tudo passa e por que não a nossa dor? Que toda chuva passe e se transforme em amor. Semeia compaixão no coração que tem rancor, pra que brote felicidade como a mais bela flor. Tenho certeza que a igualdade vai dar o ar da sua graça, pois também tenho certeza que toda chuva passa. Na cabeça do pai desempregado é um inferno particular. O coração da mãe com os filhos preocupada é um segredo tão singular. Mas o presente cruel a esse povo não vence. O sentimento fiel mantém seu coração em mente. Na justiça do céu, ainda que o diabo atente. Mesmo que canivete chove, nenhuma mudança ocorra. Mesmo que Deus não se mova e ninguém mais o socorra. Eles sabem que toda chuva se retrai, mas logo se agiganta. Com nosso ritmo, atitude e poesia, em nossos versos e rimas a esperança tá viva. Soldados de transformação concreta da realidade, de mano em mão, de mão em mão, eliminaremos a maldade. Do frio do inverno da vida nesse lugar, de queda em queda reaprende a se levantar. Esse sistema maldito passará. Estamos sempre dispostos a protestar. E nosso rap agirá no inverso da exploração. Nosso movimento estará no verso da revolução. Contra o sistema perverso e opressão nua e crua, ocuparemos espaços, cada praça e cada rua. Do chão de barro vermelho contra o asfalto, nossas armas rimam a indignação. A consequência gerada pelos seus atos de violência gerou nossa reação. Mas o presente cruel a esse povo não vence. O sentimento fiel mantém seu coração em mente. Na justiça do céu, ainda que o diabo atente. Mesmo que canivete chove, nenhuma mudança ocorra. Mesmo que Deus não se mova e ninguém mais o socorra. Eles sabem que toda chuva vai passar.